Julgo que não tem sido suficientemente valorizado o protocolo que foi celebrado em abril entre a PSP e uma organização da sociedade civil que se interessa pela questão dos portadores da doença de Alzheimer, no sentido de tornar mais facilmente localizáveis pessoas que eventualmente se percam. A parceria assenta numa ideia muito simples: a colocação de uma pulseira no braço ou um fio no pescoço de um doente portador da doença, que tem um conjunto de caracteres complexo que identifica a pessoa responsável, a pessoa que pode ser contactada caso o doente se perca e venha a ser encontrado por alguém. E há, depois, uma linha telefónica de apoio ao programa, da responsabilidade da associação, parceira da PSP, que tem a responsabilidade de descodificar os caracteres e identificar os contactos necessários. Ligando para o 808 10 12 12, é possível estabelecer esse contacto e acionar os mecanismos para reencaminhar o doente para o local de onde se ausentou. Há já resultados concretos. No mês de junho, uma das esquadras do PSP sinalizou um doente de Alzheimer portador precisamente de uma pulseira, no caso concreto, e ele veio a ser entregue à pessoa responsável, como o protocolo previa. O projeto chama-se Rumo Seguro, o ponto de partida para o regresso a casa, e merece todo o apoio, uma vez que encontrou uma forma inteligente e simples de utilizar tecnologias disponíveis para servir uma causa, obviamente, muito meritória.